começo do fim, só diga sim que nós busca. Verme de Amarok, nós no toque de fusca. Nada ofusca a lente da verdade. A mentira fede a ponto luminoso em qualquer cidade. Só não enxerga quem não quer conivente. Tem gente da ralé e também de alta patente. Vários que não vale aquilo que o gato enterra. Aqueles que equivale a peso morto aqui na terra. Start nesse jogo, jigsaw. Invenção do fogo atrasalado. Primeiro ato, nada mal vira a mesa. Confisca tudo de valor e sai a francesa. Aspiração burguesa, a lanchar no Burger King. Comida japonesa e casa de swing. Já me disseram cê é chato, negão. Bloqueia as putaria porque é bom cê diz não. Vai 12 bico sujo com o que vem de bandeja. E sei que não convém ter tudo que se deseja. Só trocar de lugar com quem tá no topo, seu topo. Agacho, mostra a bunda e até o fundo do copo. Gente sem brilho interessada só no view metal. Onde já se viu dignidade ser algo banal. Convencional, passional igual boroca. Aqui a tropa segue perfurante como broca. Recrutando gente pra bater de frente. Gente indisposta com essas propostas. Maquiada, ajuda a pretensa. Boneco do kawaii atrás de recompensa. Recrutando gente pra bater de frente. Gente indisposta com essas propostas. Maquiada, ajuda a pretensa. Boneco do kawaii atrás de recompensa. Um ping é uma letra pra um bom entendedor. Tem vários por aí fantasiados de impostor. Escravos do sistema que te ferra e odeia sua cor. Te faz suar, correr, sangrar, sofrer e sente dor. Alienados, aliados do mal. Que se perderam, se venderam. A New World War. O terrorismo chegou e decola. Massacre das crianças com machado na escola. O mal domina o mundo, tomem conta do seu nariz. Na arte da sobrevivência não sou aprendiz. DMN não vive de humilhação. Sem aceitar migalhas, são várias do mundo cão. Sem abaixar a cabeça, saber quando voltar atrás. Mas se entrar na guerra, rasgo o tratado de paz. Na tática de guerra, mando o verbo em ação. Só demarcando as terras, se liga na fita gião. Futuro é incerto, presente bem duvidoso. Difícil é se manter bem vivos dentro desse jogo. As cartas estão na mesa, os desejos na sua mão. Uns vivem de certezas e outros de ilusão. Mantendo seu castelo vivo, pique ladrão. Ele é o mentor do crime. Poderoso chefão, vacilão. Vida real, jamais a gente despiroca. Aqui é nós que segue perfurante como broca. Recrutando gente pra bater de frente. Gente indisposta com essas propostas. Maquiada, ajuda a pretensa. Boneco do kawaii atrás de recompensa. Recrutando gente pra bater de frente. Gente indisposta com essas propostas. Maquiada, ajuda a pretensa. Boneco do kawaii atrás de recompensa. Recrutando gente pra bater de frente. Gente indisposta com essas propostas. Maquiada, ajuda a pretensa. Boneco do kawaii atrás de recompensa. Recrutando gente pra bater de frente. Gente indisposta com essas propostas. Maquiada, ajuda a pretensa. Boneco do kawaii atrás de recompensa.